Passaram de leve, em fé se levantou. Casou-se com a filha, a promessa se firmou. E ao ver o seu filho, tão formoso e querido, escondeu no lar um amor sem medida. Sobe a Deus, chegou em meio à dor. Seu povo esperou das águas da vida. O menino nasceu, Moisés o escolhido, em suas mãos cresceu. Na arca de juncos, o futuro a flutuar. A irmã de Moisés, com coragem a vigiar. A filha do faraó, ao rio a se banhar. Encontrou a esperança, o choro a ecoar. O clamor que sobe a Deus chegou em meio à dor. Seu povo espera. Defendeu as filhas, um coração a amar. E ao ouvir do gemido do povo a suplicar, o Senhor se lembrou. História da vida.